Ei, som. Opa. O meu nome e gatão é uma redundância, cara. Tá aí. Pelo menos é o que minha mãe diz pra mim toda vez. Ai, meu filho, você é lindo. Ai, ai. Toda mãe é mentirosa, é? Eu quero chamar aqui na frente Davizinho, seus pais, família. Chamar aqui na frente. Charlie, me alcança um óleo pra mim ali. Coroinha. Fica assim. Coroinha lá da Funai que eu emprestei lá. É engraçado, sim. Meu Jesus. Amém. Cadê o Felipão e a Fran? Oi. Tudo bom, Davi? Amém. Imagino o que vocês devem estar sentindo aí, gente, né? Coração aí. Isso aí é maravilhoso, né? Só quem é pai sabe disso. É muito bom. Isso aí é um... A Bíblia fala que os filhos são a herança, são presente, são bênção na nossa vida. Ela descreve isso perfeitamente. Então, eu acho que ela é muito mais do que isso. Eu acho que falta palavras para a gente descrever o que um filho significa na vida dos pais, né? É uma coisa assim, é um amor inexplicável. Inexplicável. Meu filho me ensinou muito acerca do amor de Deus por mim. Acho que se eu não tivesse sido pai, eu nunca teria entendido o amor de Deus da forma como eu entendo hoje. E eu creio que vocês puderam ter essa experiência também de entender um pouco mais da dimensão desse amor, né? A gente olha para eles assim, a gente consegue entender um pouco da forma como Deus nos enxerga, como Deus nos vê. Quando eu olho pro Gabriel, assim, aquilo me consome, é um amor que consome o nosso ser, né? E eu imagino como Deus deve olhar para nós, né? Como Deus deve olhar para nós. Amém? Nós, como igreja, nós temos o costume de consagrar nossos filhos ao Deus vivo. Amém? Nós entregamos na mão dele: Deus é teu, Deus nos empresta por um pouco de tempo para que nós aprendamos algumas coisas, para que a gente os crie na luz, no caminho. O filho vem para nos ensinar também muito, principalmente acerca de se despir um pouco de si mesmo, não olhar para si mesmo. Muitos casais amadurecem muito, né? O filho lhe traz uma maturidade muito grande para dentro de um casamento, principalmente na renúncia de suas próprias vidas, porque filho é renúncia, né? Eles dão um trabalho que só, principalmente para as mães, né? Mãe, principalmente, você lasca mesmo, né? Tem que renunciar mesmo. A Kátia, acho que até hoje está recuperando ainda as noites sem dormir, né? Aí cada fase é uma fase que vai trazendo um tipo de preocupação, né? Agora o Gabriel às vezes apanha na escola. Daí eu quero matar todo mundo, quero bater em todo mundo porque ele apanhou, né? Aí tem que chegar em casa e trabalhar isso na nossa vida. Amém? Gostaria que vocês ficassem em pé, todos vocês, e estendessem as mãos em direção ao Davizinho. Nós vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero consagrar agora ao teu nome, dizer diante de todas estas testemunhas aqui, Deus, que o Davi é teu, pertence ao Senhor, é consagrado ao teu nome, veio para este mundo, Deus, para a glória do teu nome. Desde já, Senhor, nós profetizamos sobre a vida dessa criança, Deus, uma vida no teu caminho, debaixo da tua luz, Senhor, que o Davi desde já seja cheio do teu Espírito, Senhor, como João Batista foi um dia, Senhor, cheio do teu Espírito, que essa criança venha para ser luz nesse mundo, Senhor, para realmente salgar essa terra, Deus, que o Senhor use a vida do Davi, Deus, use ele, Pai, como atalaia do teu evangelho, do teu reino neste mundo, Senhor, em nome de Jesus, que ele não seja apenas uma bênção para a sua família, Deus, mas um presente do Senhor para este mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, use-o desde já, Pai, poderosamente, para a glória do teu nome, Deus. Dê aos pais toda a sabedoria que eles precisam, Senhor, para ensiná-lo a caminhar na tua luz, Senhor, em reconhecimento da tua grandeza, da tua soberania e do teu senhorio na vida dele. Por isso, Senhor, eu quero consagrá-lo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Valeu, Coroinha. Eu acho que eu nem sei pregar mais, faz uns 3 domingos que eu não prego. Amém. A paz do Senhor. Ai, ai. Vamos abrir lá nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Está meio baixo esse microfone? Não. Tá bom? Bom para você estar aqui na frente. Perguntei para você, fica aqui. Aí na trás aí, tá bom aí? Cadê o pinguim? Pinguim Gassur, que serve a meu referencial. Pinguim, tá bom? Hã? Eu vou ler um texto que vocês estão já cabeludos e carecas e em processo de calvície de tanto ouvir. Mas vamos lá. Capítulo 25. A partir do versículo 14, eu quero ler a parábola dos talentos. Vamos lá? Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância; ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero orar mais uma vez. Eu quero pedir, Luke, ergue só um pouquinho mais meu microfone aqui. Ou dá um pouco de retorno aqui, sei lá. Eu estou falando meio alto aqui. Ou estou surdo mesmo. Deixa eu orar. Deus, quero te louvar por estar aqui nessa noite mais uma vez, Senhor. Por todos nós que estamos aqui. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite, o Senhor chamou. Todos. Todos. O Senhor trouxe aqui nessa noite. Todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Porque a tua soberania está acima de todas as coisas em nossas vidas. Estamos aqui, Deus, porque estamos em obediência à tua voz no nosso espírito, Senhor. Queremos agora consagrar a tua palavra, colocar em tuas mãos, Senhor, tudo que o Senhor ministrará nessa noite. Clamamos por nós mesmos, que o teu espírito nos dê a graça de compreender, de entender, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Eu oro. Amém. Amém? A comunidade cristã, ou a igreja, de um modo geral, ela parece ter confinado suas definições de fé a vários e precisos padrões de comportamento e a clichês de declaração de crença. Então hoje você vê que está muito bem formado a cultura evangélica, né? O padrão evangélico do que é ser evangélico, do que é ser crente. Está muito bem fundamentado isso aí. Então quando você foge desse padrão um pouco, você começa a ser, será visto como um ser que está fora da proposta que deveria caminhar. Então a gente pegou o evangelho, a gente moldou o evangelho dentro de um molde evangélico e a gente define cristianismo como isso. Isso é cristianismo e só pode existir cristianismo dentro desses moldes. Fora disso não há cristianismo, é o que a igreja pelo menos tem feito, né? Então, por exemplo, o cara tem um talento que recebe da parte de Deus, onde a igreja tem exercido a maior parte do seu dom? Dentro da igreja. São raros os ministérios que você vê atuante fora da igreja. Atuante para fora. Lá no mundo, lá no coração do mundo. Fatalmente, isso também tem uma responsabilidade que vem da mão de lideranças. Quando você escuta da boca de um pastor que você tem que montar uma banda de rock. Rock pauleira, né? Uma banda de rock pauleira. Você tem que montar uma banda de rock pauleira, mas você só pode tocar no sábado dentro da igreja, no culto de jovens, né? E só pode tocar Fernandinho, porque Fernandinho sim é rock pauleira, né? É óbvio, né? Então é um padrão. Esse é um padrão. Eu vim de uma igreja que no domingo só tocava hino do Hinário Presbiteriano. Então você já sabe que igreja que era, né? Só do Hinário. E só podia tocar órgão, né? Depois evoluiu para uma bateria que era chá com pão. Chá com pão, chá com pão, né? Aí tocava lá no máximo um corinho. E já era. Já era, né? Já era muito pesado. Aquilo, tal. E aí no sábado você podia tocar um Ademar Campos, né? Podia tocar um Nosso General é Cristo. Isso era death metal pra época. Não podia, isso era no sábado. Isso era o máximo da evolução, né, que a gente tinha. E esse era o padrão. Esse era o padrão. Agora é interessante que assim, a geração dos meus pais, eles se acostumaram com esse padrão de hinos, né? A geração que veio depois, que é a geração, a minha geração, e dos 30, os 40 e poucos anos, geração da galera que está, né, na maturidade aí, crescendo, né? Tinha muita dificuldade com os hinos e se abriram para esse novo movimento de louvor e adoração, né? Ademar Campos, Rebanhão, que mais que tinha na época lá, Cates Barnea. Não, mas isso daí, Koinonia, não, estou falando de coisa mais antiga ainda. Atos 2, né? Voz da Verdade, Jesus, só pela graça mesmo, né? Então a gente se abria para essas coisas. Isso daí a gente achava, nossa, isso sim é, né? Isso aí sim é death metal na veia, né? E para nós isso era, né? De repente começam a vir os filhos, e os filhos começam a achar isso daí coisa de velho, né? Que o forte mesmo agora é escutar Mortification. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um disco do Mortification na mão e eu fiquei assustado. Falei, esses caras não são crente nem a pau. E eu peguei o encarte, fui ler lá, os caras, agradeço a Jesus Cristo, meu Senhor. Eu falei, não, isso aqui são satanistas infiltrados na igreja para ganhar os crentes. Tem alguma coisa errada aí, né? E daí aquilo ali já não estava bom. E é interessante que a galera que ouvia esse tipo de música, olhava para essa galerinha que queria ouvir um som mais pesado, né? Olhava e dizia, não pode, irmão. O evangelho também tem limite. Tem distorção, você só pode usar até o 1. Não pode usar no 7, 8, 9. Não pode usar muita distorção na guitarra. Vocal gutural, então, nem a pau. Gutural, para quem não sabe, é assim. Essas coisas aí, né? Que o cara fica possesso ali. E, né? Então, era demais. Então, são os padrões que se estabelecem. Então, evangelismo, nos anos 80, era feito com panfletinho. Panfletinho cheio de florzinha, né? Coloridinho, e você evangelizar um punk com aquele panfletinho lá. O cara falou assim, meu irmão, eu não sou hippie, o hippie é mais pra frente lá, ó, né? O cara te falava assim na tua cara, né? Então, esse era o padrão, é um padrão que se estabeleceu. E todo o culto de evangelismo tinha que ter apelo. Se não tivesse apelo, não era culto de evangelismo, né? Tinha que levantar a mão, tinha que vir na frente, a gente estabeleceu isso. Estabelecemos isso. Você, nos anos 70, anos 60, comecinho nos anos 80, era bem definido quem era crente e quem não era crente pela vestimenta. Você sabia quem era crente. Igual aqui, né? Igualzinho. Chega aqui, você vê claramente quem é crente e quem não é. Naquele tempo era assim, você via, porque era um padrão. Era um padrão. Chegamos finalmente nesses tempos onde definir, né, a roupa gospel é difícil. Qual que é a roupa gospel, né? Qual é o padrão que o evangélico se veste, né? A nossa linguagem mudou, né? Pelo menos deveria ter mudado, né? Para alguns ainda não mudou. Tem gente ainda falando fulguras oblíquas da redundância da parafuseta, né? Tem gente ainda falando a língua arcaica lá de Dom Pedro I, né? Mas está lá. Tenta comunicar um evangelho que nem eles mesmos entendem. Você pergunta para um cara desses que lá dessas igrejinhas lá, da favela lá, o que é iniquidade? Ele não sabe dizer o que é iniquidade. Iniquidade? Sei lá. Eu sei que eu falo todo dia nisso, mas não sei direito o que serve isso. Não sabe. Está lá. Por quê? Esse é o padrão evangélico. Então a igreja, ela confinou as suas definições acerca do evangelho. Aí quando a gente vê verdades fora dessas paredes, e são verdades que são faladas em nome de Deus, e mesmo que não seja em nome de Deus, verdade sempre será verdade, falada na boca de um evangélico ou fora dela, a verdade sempre será a verdade. Sempre será. Quando o cristianismo começa no seu berço do judaísmo ali, eles queriam ganhar o mundo, precisava pregar o evangelho para o mundo todo. E eles precisavam falar aquilo numa linguagem universal. Hoje é o inglês, naquela época era o grego. E aí começou a acontecer o seguinte: muita da influência da filosofia grega começou a adentrar dentro do cristianismo. Os cristãos, os primeiros, começaram a usar elementos da filosofia grega para anunciar uma verdade que era parte do judaísmo. Por exemplo, Deus como criador de todas as coisas. Então eles olhavam para a cultura, grega, e lá tinha quem? Theos. Quem era Theos? Theos era o Deus criador de todas as coisas. Falaram assim, olha, esse é o mesmo Deus que o nosso. Ou seja, Deus sempre esteve presente na cultura grega. Estava lá. O que a igreja precisou fazer? Apenas trazer à luz aquilo que já estava lá. Quando os missionários iam evangelizar nas tribos indígenas, e vão até hoje, eles chegam lá, tem muita coisa esquisita, com certeza. Muito politeísmo, muito ocultismo, muita coisa estranha. Mas fatalmente, em toda cultura que a gente adentra, existe a revelação de um único Deus lá. Está lá, já está lá. Quando os missionários chegam, Deus já está presente. Só que quem está ali não sabe que Deus está ali o tempo todo. E a gente precisa identificar e falar assim, olha cara, Deus é isso aí, ó. Quando os missionários chegaram no meio dos incas, existia um Deus chamado Viracocha lá. Nome bonito de Deus, né? Viracocha, ó, oh, Viracocha, né? Imagina, né? Imagina os louvores hoje, a gente aqui, né? Os atleticanos não cantavam nem a pau essa música, né? Era Viracocha. Então, olhava para olharam para isso e falaram assim: olha, esse é o Deus que a gente tem que anunciar. Vira coxa, porque era o Deus criador de todas as coisas. Então Deus estava ali. Então a igreja, ela tem aprendido de alguma forma que Deus está no mundo, se revelando, independente de mim e de você. Deus está em todas as culturas presentes, aguardando que alguém chegue lá e fale: olha aí, ó, Deus sempre esteve com vocês e vocês sempre o ignoraram para adorar a demônios, adorar a outros deuses, que não é o único Deus verdadeiro, com um nome diferente, mas permanece sendo o único Deus. O Deus da Bíblia não se chama Theos no Antigo Testamento. O Deus da Bíblia do Antigo Testamento se chama Yahvé, e nem Yahvé não é, porque são quatro consoantes ali, né? Não tem nenhuma vogal, é Y, H, W e H. Aí o judaísmo moderno colocou mais duas vogais ali para dar uma pronúncia para esse nome. Quando você fala assim, você lê lá na Bíblia, lá, Deus se revelando, eu sou, aquilo ali no hebraico é Yahvé. Só que são quatro consoantes, não tem pronúncia. É uma pronúncia que se perdeu na história. Por isso que o nome de Deus foi proibido de ser pronunciado no meio do judaísmo. Porque ninguém sabia pronunciar o nome de Deus da forma correta. E na verdade o nome de Deus é esquisito, né? Porque a tradução é eu sou. Oi, eu sou, tudo bem? Como é que está a vida aí? Está bem. Esse nome tem muito mais uma aplicação de essência, de quem ele é, do que propriamente um nome para ser chamado, apesar de que nós o chamamos como Yahvé. Yahvé. Jesus vem e se revela como Yahvé. Ele diz: eu sou. Quando ele está lá diante do Sinédrio, 70 aproximadamente, 70 ou mais sacerdotes estão ali, cercando ele. Começam a fazer perguntas de todos os lados. Pessoas aparecem de todos os lados para dar falso testemunho a respeito dele, dizendo: você disse que ia destruir o templo. Jesus em nenhum momento disse que ia destruir o templo. Começam a falar todo tipo de acusação contra ele. Mas tem uma... E começam a fazer todo tipo de sei lá, de acusação ali. E ele não... Ele quieto. Finalmente fazem uma pergunta para ele: Jesus, você é mesmo o Filho de Deus? Fala pra gente se você é mesmo. E ali, quando Jesus responde, ele fala assim: eu sou Yahvé. Eu sou. Quando Jesus fala isso, o sumo sacerdote rasga a sua vestimenta e grita: blasfêmia. O crime de Jesus foi porque ele se declarou Deus. Então eu escutei muito tempo gente falando assim: Jesus foi um grande revolucionário, Jesus foi um cara legal. Pode ter sido tudo isso, mas foi muito mais do que isso. E é muito mais do que isso. Daí vem Paulo e fala assim: porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E Paulo está falando de Jesus. Paulo está falando que todas as coisas subsistem por meio dele. Tudo o que existe, subsiste por meio de Jesus. Esse Jesus não é esse Jesus pregado, fragilizado. O Deus em quem nós cremos, que nós amamos e nós confessamos, né, quando Jessus entra na minha vida, o Deus vivo vem habitar dentro de mim. O Criador de todas as coisas vem habitar em minha vida. Todo o poder do universo está dentro de mim e está dentro de você. O Criador de todas as coisas está aí, em mim e em você. Por que eu vejo gente em crise? Por que eu vejo gente, sei lá, tratando isso como se isso fosse uma coisa insignificante, algo que não tem relevância nenhuma? Por que essa verdade não se transforma de fato numa verdade na minha vida? Isso tem que se transformar numa verdade. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por crises, mas nós não devemos nos entregar para nenhuma delas. Devemos encará-las em nome de Jesus, porque aquele que está em nós certamente é maior do que tudo que há, porque ele é. Então nós reivindicamos o evangelho como nossa propriedade. O evangelho não pertence somente à igreja, o evangelho pertence à terra, a todas as culturas. Nós, os cristãos, nós caminhamos num espaço que liga o físico ao espiritual, o mortal ao divino. E é tremendo isso. É tremendo isso. Quando os ateus questionam a minha fé, dizendo assim: ah, cara, você é um cara irracional. A tua fé é irracional. Ser cristão é ser irracional. Você não pode ter evidência para você crer. Porque se você tem evidência do que você crê, logo não é fé. Porque fé é algo que você não pode apalpar. Quem que disse isso? Aonde diz isso na Bíblia? Quando você vê Deus se revelando a Abraão, Abraão saiu que nem um perdido na vida, não sabia para onde ir. Sabia ou não para onde ir? Deus se revela a Abraão. Quando Deus se revela a Abraão, essa fé não pode ser uma fé cega. É uma evidência. Ele tinha uma evidência de que Deus era algo real, que se revelou a ele. Portanto, em obediência a esse Deus que se revelou a ele, ele vai em busca. Se você for ler a história de Moisés, a história de Davi, dos profetas, todos os homens da Bíblia tiveram uma evidência da existência de Deus. Nenhum deles deu um pulo no escuro. Alguém não tem evidência da existência de Deus para si mesmo? Nenhum ateu pode me roubar isso. Ele pode duvidar o quanto ele quiser. Isso é um problema dele, não meu. Eu não tenho dúvida na minha vida a evidência de que Deus é real. Então ele fala que a fé cristã é irracional. Na verdade, eu achei muito interessante a definição que... Como é que é o nome do autor da cabana? William Young, ele fala que a fé cristã, na verdade, ela não é irracional e nem irracional. A fé cristã não é nem racional e nem irracional. Ela pertence a uma outra definição. Vocês lembram o que ele fala lá? Supra-racional. Quem é o cara mais racional aqui? O cara que acha que a vida se define apenas nas coisas palpáveis? Ou o cara que crê nas coisas palpáveis, mas crê em algo que vai além das coisas palpáveis? O irracional é o cara que não crê nem no palpável. Esse é um cara racional. É um cara que não acredita que isso aqui existe. Esse é o irracional. O racional é aquele que acredita que isso aqui existe. O suprarracional acredita na existência disso daqui, mas acredita que algo além disso também existe. Então eu sou suprarracional. A fé cristã, ela é superior à racionalidade e não é para qualquer um. Crer não é para qualquer um. A maior racionalidade, tenha orgulho da sua fé. Tenha orgulho de crer. Jamais tenha vergonha de crer, de ter fé. Por exemplo, domingo passado, gente, um ateu tem que resposta para dar para uma pessoa que o médico diz assim: ó, segundos de vida, minutos de vida, horas de vida, não sei te dizer quanto tempo de vida essa pessoa tem. Um ateu vai dizer: vamos confiar na ciência, e quem sabe, talvez, por acaso, quem sabe. Um cristão chega e ora assim: Deus soberano, criador de todas as coisas, nós cremos no teu poder, cremos que tu és além, muito além de todas essas coisas, que isso daqui basta uma palavra tua e todo esse processo é reversível. E um cristão ora. Quem é o irracional aqui? Isso é racionalidade ou isso é suprarracionalidade? Você crê que algo muito maior pode acontecer, apesar de nós sermos pequenos, de nossa fé ser pequena. E aí Deus vem e se move. E Deus faz. E daí fica tudo assim, uma cara de bobo assim. Olha, não tem explicação. Porque os médicos chegam e falam assim: olha, eu não sei explicar isso. Não sei explicar isso. Cientificamente falando, em termos empíricos, não tem uma explicação para isso. Eu só sei que esse cara estava morrendo e agora está vivo. Eu vou me envergonhar disso? Eu vou me envergonhar dos milagres que Deus fez? Eu vou me envergonhar do que Deus fez na minha vida? Quem eu era? Tudo que Deus fez reconstruiu a minha história, a minha vida, tudo que eu tenho hoje. A gente constrói esses guetos evangélicos, né? Os guetinhos da nossa vida. Vira aí o cenário, né, que vocês viram lá naquele show lá 3 semanas atrás, lá, não preciso falar o que foi, o que vocês viram lá, né? Nós não gostamos do mundo selvagem como ele é, mas eu acho o que é mais tremendo é justamente isso, é o fato de eu ser cristão e eu estar vivendo nesse mundo aí, ó, né? Esses tempos eu fui com um amigo numa rádio, fui dar uma entrevista lá na rádio, na verdade não fui dar uma entrevista, eu ia dar uma entrevista lá e passei nessa rádio e estava conversando com uma das locutoras ali. E ela começou a conversar comigo assim, ela começou a falar da religião dela, do que ela cria e tal. E eu ali, quieto, só ouvindo ela, né, tal. Ela olhou para mim assim, vocês evangélicos não concordam, né, com isso, né. E eu falei assim, você quer conversar sobre isso? Olha, primeiro de tudo quer dizer que eu respeito você, né? Você tem todo o direito de crer em quem você quer, em quem você quiser crer. Mas você quer saber o que realmente a fé cristã diz a respeito disso? Então tá bom, então vamos conversar a respeito disso. E eu comecei a conversar com ela, sem acusá-la de nada. Falei assim, olha, a fé cristã pensa a respeito disso, assim, assim, assim, assim, assado. Jesus para nós é isso, isso, isso, isso, isso. Reencarnação para nós é isso, isso, isso, isso. Espíritos para nós é isso, isso, isso. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na parousia, que um dia esses céus vão se abrir, Jesus Cristo voltará. E ela ficou me olhando assim, e eu tinha que ir embora. Ela falou assim, por favor, vamos conversar mais sobre isso outro dia, por favor. Eu quero conversar sobre isso outra vez, por favor. Não é interessante isso, que o mundo está faminto de Deus, mas de um Deus sério, não esse Deus do gueto, não esse Deus forjado que a gente tenta empurrar a goela abaixo nas pessoas, esse Deus que é vivo, esse Deus que tem a ver com a vida. O mundo precisa de um Deus que seja real. Quando prostitutas se interessavam para estar perto de Jesus, havia algo em Jesus que os atraía, que as atraía. Por que que essa mesma atração não há mais na igreja? Prostitutas têm pavor de igreja. Igreja deveria ser um lugar que atraísse todo tipo de párias da sociedade, sem discriminação. Eu louvo Deus por essa igreja, né? Porque uma igreja para ter mais gente feia igual essa, está para nascer, né? Com exceção das mulheres que são bonitas, né? Mas, ô marada feia que o cão, vai tomar banho, né? Pronto? Tiraram a casquinha? Vamos lá. Você não culpa a escuridão por ser escura. Você culpa a escuridão por ser escura? Você culpa a escuridão por ser escura ou a luz por não brilhar? A fé cristã é o maior movimento de rebeldia que está sobre esta terra. Nossa, eu sempre gostei de rebeldia, né? Sempre, desde adolescente, assim, que eu aprendi rebeldia, eu me tornei rebelde e tal. Mas quando eu me converti, eu entendi perfeitamente o que é ser rebelde. E é muito bom ser rebelde. É muito bom ser rebelde. Nada é mais rebelde neste mundo do que um cristão vivendo sua vida de santidade na presença do Rei do Universo. Esse negócio aí de ser rebelde, usar droga, isso aí qualquer um é. Isso aí hoje se tornou... Não é verdade? O legal, você está no meio de uma turma lá, todo mundo fumando maconha e você não. Todo mundo lá... vendo o Raul, né? E você lá, são... Quem é o rebelde ali? Quem é o rebelde ali? Rebeldia começa em casa. em seu coração, em sua recusa de comprometer suas crenças e seus valores. A verdadeira rebeldia está aqui. Quando eu escolho ser fiel à minha esposa. Todos meus amigos do meu trabalho, lógico, não estou falando da Gólgota, porque meu trabalho é a Gólgota, né? Suponhamos... Oh, quase que eu entrego aí, negada. Ufa! Quase que vocês apanham em casa de graça aí, hein, hoje. Porque aí você sabe que agora nós fundamos aqui na Gólgota a AMM da Fé, né? Associação dos Maridos Mandados pela Mulher, né? O Charlie é o presidente, né, Charlie? O Charlie, o Diogo é o vice. Cadê o Diogo? Não, o outro Diogo. Tem uns outros aí que estão se candidatando aí, né? Depois, se quiserem pegar a carteirinha na biblioteca, ali já está... Você nem sabe, mas a tua já está separada lá. É mais rebelde. Eu tô falando, eu ia falar do, né, do meu trabalho, faz de conta, né? Então você está no trabalho lá, rodeado de amigos lá, todo mundo, né? Virou a festa, né? E você está ali. Quem é o rebelde nessa história toda, né? Quem é o rebelde? É mais rebelde ler a Bíblia do que usar drogas. É mais rebelde. Tem os caras que lê a Bíblia só para fumar maconha, né? Os caras rasgam a folha, enrolam baseado e fumam. Tem cara que lê a Bíblia toda fumando baseado. De Gênesis a Apocalipse. Não sobra nada. Fumaram mil, sabe lá Deus quantos baseados na sua vida, né, cara? Erro. Isso é dos nossos. A lição que essa parábola ensina é que quando você tem um dom, você tem que usá-lo. Você tem que lidar com as responsabilidades e os dilemas que o teu dom traz. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com isso. Esses dias eu fiquei chocado com uma situação em que uma irmã veio compartilhar comigo o ministério dela e falando o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo usar a vida dela. Ela começou a falar para ela assim, que a pastora chegou e disse assim: irmã, você ama mais o rock do que Jesus? Daí eu fiquei pensando, né, como é que você ama mais o rock do que Jesus, né? Mas é que falou isso, você ama mais o rock do que Jesus. A única coisa que ela tinha no coração dela era que ela queria pregar o evangelho. Ela quer pregar o evangelho, ela quer levar o evangelho de todas as formas. E de alguma forma, a igreja não aceita isso. Você não pode pregar o evangelho, você tem que enclausurar o evangelho. Você só pode pregar o evangelho aqui dentro das quatro paredes, e ainda de um jeitinho em que a gente vai delimitar a forma e a maneira em que você fará isso. Amém? 2 Coríntios 9, 6. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. É algo tremendo isso, porque isso aqui, apesar de estar falando sobre ofertas, o contexto é esse, falando sobre ofertas, e tem muita igreja aí fazendo uso muito bem disso aqui, né? De uma maneira, né, bem enfatizante, né? Dê tudo, irmãos, né? Em nome de Jesus, amém. Né? Usa o nome de Jesus, abençoado, né? É, apesar de estar falando disso, há uma verdade: você só colhe aquilo que você planta. Você não pode colher nada daquilo que você planta. Se você tem um ministério e você pega o seu ministério, o seu dom, e você coloca ele dentro de uma gavetinha, você vai colher aquilo ali. A única coisa que você vai colher é o teu dom. Mas o teu dom para si mesmo. Esse dom nunca vai desenvolver em algo, nunca vai servir para alguma coisa, ele só serve para isso, para estar na gaveta. Qualquer dom que você e eu tenhamos, uma vez tirado da gaveta e colocado em ação, plantado nesse mundo, aí sim você está viabilizando, de alguma forma, ele vai então mover e fazer algo nesse mundo. Então, digamos lá no meu chamado, há 20 anos atrás, quando Deus me chamou, seja um evangelista, eu fui pregar o evangelho. Eu cheguei naquela praça, lá, fui pregar o evangelho, olhei assim, ah não, quer saber de uma coisa? Não estou preparado para isso, só tenho uma semana de conversão, vou esperar daqui uns 10 anos e eu volto. E eu não tivesse pregado o evangelho naquele dia e começado meu ministério, eu não sei nem se eu estaria na fé hoje, onde eu estaria. Quando você coloca o seu dom em movimentação, alguma coisa acontece no mundo. O lugar do cristão é no mundo, influenciando com sua luz em Cristo. Jesus parecia estar mais contente com seguidores que iriam cortar a orelha de pessoas com espadas do que com pessoas que diziam cumprir todos os mandamentos da Bíblia. Não é interessante? Eu fico pensando na estratégia de Jesus, né? Ele vem para esse mundo, o Deus Todo-Poderoso vem, tem lá um templo cheio de sacerdotes consagrados a Deus, vivendo debaixo da lei, sabia a lei de trás para frente, todo o potencial para servir a Deus, estava lá, os santos, talvez pessoas que a população ia respeitar ainda mais pela sua autoridade eclesiástica que tinha. Jesus, ao invés de pegar e chamar esses caras, Jesus vai lá na praia, chama um bando de pescadores ignorantes, vai lá num coletor de impostos, vem que você me segue, chama um outro aqui, gente que não tinha nenhum tipo de qualidade nesse quesito eclesiástico. E livros e mais livros têm sido escritos, dizendo que esses foram os maiores líderes que a história já viu. 12 homens. Já pensou que Deus foi ousado, né? Quando confiou o seu reino na mão desses 12 homens, dizendo assim: vocês vão e anunciem. E hoje todos nós que estamos aqui nesse lugar somos frutos desse ministério. O ministério desses homens atravessou 20 séculos de história e vai atravessar mais um e vai permanecer, porque a fé cristã está muito longe da tristeza do ateísmo, está muito longe de estar falindo. Pelo contrário, ainda é a religião que tem mais crescido no mundo. Crescido de uma maneira absurda. Nunca se viu tantas megas igrejas como se tem visto hoje. Tantas conversões e gente entregando sua vida. Países que antes eram comunistas, hoje estão se tornando países cristãos. Às vezes falamos muito em nascer de novo, e essa tem sido uma mensagem muito forte na igreja, mas nos esquecemos de crescer de novo. A gente nasce de novo e fica lá, um bebezinho a vida inteira, sujando as fraldas para o pastor limpar, né? E fica assim. Nós temos que nos preocupar novamente, gente, em crescer de novo, em ir em frente. Estamos com nossos olhos nos céus, mas nossos pés estão na lama deste mundo. Há um grande problema relacionado à fé cristã, hoje, que a gente vê muito, é que a gente vê assim que Jesus era o Verbo, a Bíblia diz isso, que ele era a palavra criadora, que criou todas as coisas. A Bíblia fala isso, ele era o Logos. Na filosofia grega, o Logos é o agente criador de todas as coisas. Jesus é o Logos, o Verbo, que cria todas as coisas. Aí eu fico pensando, o Verbo vem e se torna carne. Porque o Verbo não poderia apenas ser Verbo, ele tinha que ser carne também, encarnar. A igreja pegou o Verbo que é carne e transformou de novo o Verbo apenas num Verbo, e não em carne. Eu e você não podemos cometer o erro de pegar aquilo que é carne, que é encarnado na nossa vida, e transformar isso em apenas teoria. Isso tem que se transformar em praticidade, em nome de Jesus. Amém? Estou quase acabando, gente. Nós temos que perseguir o sonho de Deus neste mundo, ou estaremos traindo aquilo que é a essência do que somos. Fora dos portões da igreja, ou mesmo dentro deles, o evangelho está sob ataque implacável do materialismo, do narcisismo e de todos os outros ismos da indiferença para com o que está acontecendo lá fora. É. Agora nós temos um problema, agora nós temos as eleições chegando aí, né? Temos essa eleição aí. Temos aí, não sei quantos candidatos tem, eu sei que os mais fortes são 3. Né? Eu estou recebendo e-mail todo dia, de gente dizendo que não sei quem é satanista, tem pacto com o capeta, não sei quem vendeu a mãe, não sei quem matou o filho, não sei quem lá, sei lá, foi terrorista, explodiu as torres gêmeas, né? E agora quer explodir o Senado. Então, tá aí, né? Recebi um vídeo essa semana de gente dizendo que não sei quem vai liberar o aborto, vai liberar o infanticídio, né? Daí eu lembrei que quando o Lula se candidatou, falaram a mesma coisa do Lula 8 anos atrás, né? Passou-se 8 anos e nada disso aconteceu, né? E agora estão falando as mesmas coisas. Eu não estou dizendo quem você deve votar. Para mim, política não é isso. Para mim, política nunca foi isso. E nunca será isso para mim. Política, para mim, é você pegar uma cesta básica, descer numa favela e fazer a sua parte nesse mundo. Porque se o reino de Deus depender de política para fazer alguma coisa, nós nunca faremos nada. Nós temos nossas obrigações como cidadãos desse mundo, desse país, de levar, né, de ir lá votar, dar nosso voto. E ora, irmão, ore. Cuidado com esses e-mails aí. Assista os debates. Sei lá, ore. Procure orientação. Sabe? Cuidado com isso. Cuidado mesmo com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu, sinceramente falando, estou bem confuso com relação a quem votar. Não sei, estou orando. Falando, Deus, o que a gente faz agora, né? O que a gente faz? É. Temos aí uma candidata evangélica, que é a Marina. Não sei. Que Deus nos dê a graça de que seja eleito alguém realmente que esteja no coração dele, em nome de Jesus. Devemos nos rebelar contra a nossa indiferença. Devemos nos rebelar contra a ideia de que estamos salvos e o mundo que se exploda. Se rebele contra isso. Use o seu dom e o seu talento, o qual eu não sei. Não sei, você sabe. Ou se não sabe, dobre seu joelho e vá buscar uma orientação da parte de Deus, em nome de Jesus. É tremendo quando você vê pessoas usando os seus dons, seus talentos, e Deus fazendo a diferença mesmo. Deus usando poderosamente. Quando me converti, eu cantava numa banda de punk rock chamada Desordem. Fui vocalista dessa banda durante 4, 5 anos. Cantei nessa banda. Era vocalista. Aí, nunca fechou o quê, rapaz? Fui famoso, popstar. E aí eu me converti, eu não sabia tocar guitarra. E eu queria muito usar música para levar o evangelho. Aí na minha igreja os caras só sabiam tocar Irmãs Falavinha, né? Falei, o que eu faço, Deus? Comecei a evangelizar uns amigos para ver se os caras se convertiam para mim montar uma banda. Moral da história é que os caras não se convertiam nem a pau. Falei, Deus, vai ser assim mesmo, vou usar os caras na iniquidade. Né? Vai ímpio mesmo, não tem anjo, vai mula, né? Vai de qualquer jeito. Chamei os caras, não sabia tocar guitarra, não sabia nem segurar uma paleta, gente. Não sabia afinar uma guitarra, não sabia nem trocar corda numa guitarra. Eu trabalhava na época, depois virei pastor, mas antes eu trabalhava. Aí eu fui lá, comprei uma guitarrinha lá e comecei, né? Eu sabia fazer power chord, que era segurar um dedo numa corda e outra na outra, né? E comecei com uma banda de hardcore. O nome dessa banda era Caos Nuclear. Olha só, o nome era bem, bem crentaço. Bem gospel o nome. Mas eu já era cristão e eu tava nessa banda. E eu comecei lá. Tinha essa banda, as músicas falavam sobre política, mas eu comecei a pregar o evangelho para esses caras. Oi? Tem uma música no Aborto Não que foi dessa banda. Aí, beleza, tava lá, eu tinha que pregar o evangelho. Deus me deu um dom, que era música, e eu queria pregar o evangelho. E todas as ferramentas possíveis que Deus me confiou, eu utilizei para pregar o evangelho. Eu só não fiquei pelado para pregar o evangelho. Mas aquilo que Deus me falava para fazer, eu fazia com ousadia, e faço ainda com ousadia em nome de Jesus. Faça isso. Nós estamos com um ministério de evangelismo todo sábado ou sexta-feira à noite, que é com o Thiago. Thiago, fica em pé. Fica em pé, Thiago. Aê. Fique em pé. Não falei para você sentar. Fique em pé. Isso. Fique em pé. O Thiago está na frente desse ministério. Galera, sabe, tem muita gente que às vezes só vai quando eu vou. Se o Pipe não for, se a quarta pessoa da Trindade não for, né? Ninguém vai. Galera, é o seguinte, está aí o Thiago, está indo, se dispondo, está mandando e-mail, vai lá na comunidade, coloca o nome lá, né, e ninguém se mobiliza. Ontem o Diogo foi com ele, saiu a pregar o evangelho, foi muito bom, né? Então, galera, sabe, se você não está envolvido com nenhum ministério, vai, aprenda. Evangelismo se aprende na prática. Eu sei que vocês são um bando de Jacu, eu também era. Se eu aprendi a encarar essas coisas de frente, você também pode. Não mandei você sentar. É. Amém? Pode sentar, Thiago. Amém? Então procure o Thiago depois, sabe? Se mobilize para isso, em nome de Jesus. Use teu dom, teu talento, sabe? Monte bandas. Aí eu, por mim, eu tinha 10 bandas se eu pudesse. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso, sabe? Monte bandas, gente. Vá pregar o evangelho, sabe? Dá um jeito. Dá um jeito nisso. Foi tremendo, domingo retrasado, ver o show do August Burns Red. Cara, eu fiquei impressionado, principalmente por uma coisa. Eu tinha ido no show do As I Lay Dying e eu tinha ficado assim, impactado pelo show em si, mas decepcionado porque os caras não falaram absolutamente nada. Tocaram, vazaram. Testemunharam com as suas vidas, amém, ponto. August Burns Red me impactou. Porque, olha, eu nunca vi um show de metalcore de adoração. E aquele vocalista me impressionou no show. Eu fiquei impressionado mesmo com o testemunho desse cara. Eu fiquei pensando assim no coração de Deus queimando quando vê um servo dele não tendo vergonha de ser quem é, cristão. Não tem vergonha de quem era. Subiu ali, falou, tocou. O tempo todo ele pegava o microfone, colocava em volta do pescoço, assim, levantava as mãos e começava a orar na frente de todo mundo ali. Amém. Ele faz parte de um movimento, depois eu fiquei sabendo, de um movimento de músicos cristãos compromissados em pregar o evangelho de alguma forma. Eu faço parte desse movimento, não oficialmente. Mas ele estava com uma camiseta, que é uma camiseta que é o símbolo desse movimento. Eu vou atrás dessa camiseta porque eu sou um cara que dane-se fama, se exploda o dinheiro, dane-se. Tudo o que importa na minha vida é pregar o evangelho, e é isso que tem que importar para você. Seja qual for a forma que Deus querer te usar, pregue o evangelho. Às vezes Deus quer pregar o evangelho, Deus quer que você pregue o evangelho por meio da servidão, do amor, sabe, da oração. Tua oração pode muito em nome de Jesus. Amém? Quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por vocês. Quero agradecer a Deus por tudo nessa noite. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu chamado para com cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Um dia o Senhor nos chamou e o nosso coração queima quando ouvimos a tua voz falando no nosso espírito, no nosso coração, Senhor. A tua voz, ela nos constrange, Senhor, sabe? Nos constrange, Senhor. Sabe, Pai, se o nosso amor para com os de fora, Deus, tem se esfriado, eu peço que nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da porção do teu amor em nossas vidas, Senhor. Porque a gente não sabe amar. Nós não sabemos amar, Deus, como convém. Não sabemos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Desperte, Deus, todos os dons e talentos, Pai, que estão dormentes dentro dessa igreja, Pai. Todos os líderes que estão desanimados, Pai. Todos os servos que estão aqui, Deus, desanimados, Senhor. Acomodados de alguma forma, Pai. Aqueles que ainda não encontraram, Deus, um ministério, uma motivação, uma orientação quanto ao que fazer no teu reino. Espírito Santo de Deus, traga clareza. Traga, Senhor, nessa noite em nome de Jesus, Senhor. Toque em cada mente que está aqui, Senhor. Toque, Senhor. Toque, nos dê a graça, Senhor, de colocar novamente as mãos no arado, Senhor. E jamais olhar para trás, Senhor. Porque um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Senhor. E nós queremos ter a graça de chegar diante do Senhor e apresentar os frutos do nosso trabalho, Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de dispensar vocês, deixa eu dar um último recado aqui. Galera, é o seguinte, o Ministério de Limpeza precisa de voluntários, tá? De pessoas entre 16... Opa. Entre 16 a 20 pessoas. Eu achei que ia ser a idade aqui. O preconceito, né? A gente ia ficar grato, lógico, né, Brunão? A gente já estava... Brunão já estava dando pulo de alegria ali, querendo tirar o dele. Entre 16 a 20 pessoas para a limpeza da igreja. A gente precisa fechar um grupo de pessoas que se disponham a estar ajudando a limpar a igreja todo domingo e às vezes também nos sábados, antes dos shows. Tá ok? Sábado que vem tem show também. Ontem tivemos shows, com três bandas, e sábado que vem nós temos show, show novamente. Tá? Então, galera, venham nos shows. Ontem não tinha praticamente ninguém da Golto. Tinha... Você não é ninguém, G. Tinha, acho que o quê? Uns 10 ontem, G? Tinha uns 10 da Golgotha ontem aqui. Então, galera, sábado que vem tem show. Nem todas as bandas são, né, uma benção, uma maravilha, mas tamo aí. Vocês têm que sofrer junto comigo, em nome de Jesus. Compartilhar essa benção aí, tá certo? Então, domingo que vem tem show. Também venha, fique em pé. Desculpa, sábado que vem. Pegue seu irmão que está ao seu lado agora, ore por ele, abençoe a semana dele em nome de Jesus, e daí está encerrado o culto.